tema dessa tarde, então, é depressão. Esse mês a gente falou bastante sobre isso, por se tratar um tema bastante importante. A depressão é uma doença, e de acordo com os relatos que a gente ouve nas diversas fontes, é a doença que mais cresce no mundo. Existem estimativas até de percentuais bastante altos, dizendo que para os próximos anos, e não são longe, são os próximos, bem próximos, vai existir um número muito grande de pessoas incapacitadas por culpa da depressão. Quem já passou por uma depressão, ou quem teve uma pessoa muito próxima passando por um processo, deve saber bem o que isso significa, essa incapacitação. Ela é uma doença e, como tal, ela deve ser tratada. É uma doença clínica que requer o auxílio de profissionais da saúde e, se necessário, medicamentos. Essa parte clínica, ela não cabe, vamos dizer, a nós fazer o tratamento. Como eu disse, são profissionais da área de saúde. Mas ela é uma doença que, como todas as outras doenças, ela é uma doença de fundo espiritual. Ela é chamada de doença da alma. A depressão é reconhecida como uma doença da alma. O que quer dizer isso? Significa que as pessoas que apresentam o quadro de depressão são melhores ou piores do que nós. Muitas vezes a gente acaba fazendo comparações e acaba sendo um pouco cruel na comparação, né? Colocando os outros muito para baixo. É perceber que nós todos ainda somos espíritos em evolução, numa caminhada muito longa, e que nós manifestamos toda a nossa bagagem de forma sistemática. Nós vamos apresentando quem realmente nós somos dentro da nossa vida física. Então, não significa que hoje que eu estou bem, que eu não tenha nenhum tipo de propensão a apresentar algum distúrbio mental, como é o caso do distúrbio da depressão. Todos nós passamos, né, por processos, todos, de tristeza. Tem vários fatores que acontecem na nossa vida que nos entristecem. Alguns são relevantes, outros não. Mas para nós, aquilo nos causa tristeza. É normal. Existem processos de melancolia que são chamados de tristezas mais profundas. Então são um pouco mais duradouras. São fatos que nós interpretamos como sendo mais fortes para nós. E quando esse quadro ele vai permanecendo muito tempo nessa situação, dessa tristeza aprofundada, ele pode gerar, sim, um quadro de depressão. Isso a gente coloca para que a gente perceba que o sentimento de tristeza é normal. O que não é normal é a gente, às vezes, alimentar ele. A gente tem que cuidar para não alimentar e para que ele não se torne quase crônico. Que a gente se sinta confortável com essa tristeza. Nós temos que perceber que a vida continua, em todos os sentidos, seja lá o que for que aconteceu. Temos que ter uma atitude positiva. Então, dentro desses sintomas que às vezes acontecem da depressão, a gente às vezes não se dá conta, porque até um tempo atrás, tirando uma depressão mais aprofundada, a gente achava que a depressão era bobagem, que a pessoa não estava querendo fazer as coisas, não se ajudava, enfim, na nossa cultura até gaúcha, né, a gente dizia, isso é a frescura do fulano, não quer sair da cama, não quer ir trabalhar, não quer fazer nada. Então a gente até não dava o devido respeito que a doença em si estava provocando. Às vezes, conhecendo muito uma pessoa, a gente já conhecia ela, já sabia que ela tinha uma tendência assim, assada, a gente nem dava muita bola. Então tem alguns pequenos casos que a gente listou. Então, problemas, para a gente até se dar conta com a gente, né? Problemas de insônia, quando começam a ser muito frequentes. Problemas de sonos interrompidos ou com pesadelos, sempre com frequência. Tristezas periódicas. Eu falei da tristeza que nos acomete, mas quando começa a ser muito frequente os eventos de tristeza, a gente tem que ficar antenado. Pode ser uma porta de depressão. Desinteresse por estudos, pela higiene, pela alimentação. Então a gente começa a se largar um pouco, a se descuidar. Enfim, ali começa a surgir uma instalação de um transtorno depressivo, para a gente começar a observar que algumas coisas não são normais, que a gente pode achar que é o andamento normal da nossa vida, mas não é. Então, como ele é um distúrbio espiritual, a gente precisa também tratar ele espiritualmente. A questão clínica é tratada de forma clínica. A questão espiritual é tratada de forma espiritual. Nós precisamos buscar dentro de nós forças e meios de querer fazer com que as coisas se transformem. Nós temos que mudar o nosso panorama da vida, porque normalmente a pessoa que ela está passando por uma depressão, dificilmente isso acontece de uma hora para outra, ela se torna uma pessoa depressiva. Então, muitas vezes, o quadro da nossa vida, ele já é um quadro um pouco negativo, às vezes. A gente já vem alimentando um pouco de negativismo perante as situações da vida, e a gente vai achando que aquela coisa ruim, como eu percebo, é a realidade. Eu não consigo ver a coisa, um futuro melhor. Então eu meio que desisto de algumas coisas, eu me acomodo, eu aceito a coisa como ela está e eu não procuro buscar uma mudança. Então, dentro desse ponto, o que é importante a gente cultivar dentro de nós? A esperança. A esperança, porque se hoje está ruim, eu acredito que é um período, que amanhã vai ser melhor. Só que para ser melhor, eu preciso acreditar, ter essa esperança, acreditar na minha vontade, na minha força de vontade de trabalhar em prol dessa mudança e acreditar na minha capacidade de fazer com que as coisas possam realmente acontecer. Não adianta só ter esperança, cruzando os braços, esperar que um dia após o outro as coisas se modifiquem. A esperança tem que ser ativa, ela tem que fazer. Flexibilidade. Nós temos que acreditar nas coisas, na mudança necessária. Eu tenho que estar aberto à mudança, ser flexível e aceitar o que está sendo colocado. Porque muitas vezes eu tenho uma forma de pensar e de agir e o outro tem outra. Só que como às vezes eu dependo daquele outro e é muito contrário a mim, eu acho que está errado e que é assim mesmo e que não tem jeito. Então, aceitar o ponto de vista alheio é importante para essa construção de mudança. Nós precisamos mudar e nós não vamos fazer o outro mudar. Ser otimista, importante, né? Porque o otimismo é o contrário do negativismo. E o otimismo, ele nos diz que nós não devemos desistir, que nós devemos suportar e continuar buscando. É aquilo que eu falei do ciclo. Nesse momento pode não estar bom, mas eu acredito, eu sou otimista, eu acredito em Deus. Eu sei que daqui a pouco isso vai ser superado e vai ser melhor. Então, essa força nos impulsiona para frente. E a espiritualidade, né? Sendo uma doença de fundo espiritual, nós temos que ter a questão da espiritualidade bem entendida, porque a espiritualidade ela nos dá algumas respostas importantes dentro desse ciclo da vida. Ela nos faz entender o motivo da dor. Por que nós estamos passando por uma situação? Será que é Deus que está nos castigando? Será que essa dor é um entendimento meu com um fato? Eu sofro porque eu não aceito? Porque eu interpreto dessa forma? Então é importante a gente ir construindo essa base para que a gente consiga suportar. Todos nós, com certeza, teremos no nosso futuro situações desagradáveis. Se a gente pudesse escolher, a gente não queria ter. Mas nós vamos ter, todos. A gente tem que ter força é para suportar elas, para superar, para ir à frente. Saber que tudo faz parte de um processo natural. O Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, ele nos diz que nessa questão até do otimismo, que o negativismo, ele afeta diretamente as células do nosso organismo. E ela gera, através disso, desequilíbrio. Interessante, né? O negativismo parece simplesmente uma forma de perceber as coisas. Mas ele diz que essa energia gerada pelo negativismo, ela afeta diretamente as nossas células. E aí causa um desequilíbrio no nosso organismo, que por fim levam às doenças. Então o processo de doença é um processo contrário ao processo de saúde. E nós precisamos fazer o caminho de volta para recuperar aquela saúde que é fundamental. Fala da perda da energia vital através desse processo de negativismo. Energia vital é aquilo que nos dá a vida. Aquilo que dá a vida ao ser humano, aos vegetais, aos animais. E quando nós estamos desconectados, nós estamos como que perdendo energia. Como que vazando, enfraquecendo. Isso gera uma questão mental, uma questão de desequilíbrio emocional, até que atinge a nossa questão física. E muitas vezes nós queremos tratar só o físico, sem tratar o que está gerando aquilo. Por isso que nós temos que perceber a nossa integralidade para tratar o ser como um todo. No momento que a gente trata o ser, todas as outras desequilíbrios que nós estamos apresentando, eles vão sendo solucionados de forma contínua e junta. Então, para a gente falar bastante de depressão, né, para a gente poder... Tem muita matéria hoje que fala de depressão, tem muitos livros, tem muitos médicos. É um assunto bastante falado cada vez mais. Esse mês de setembro, especificamente, o Setembro Amarelo, que fala do suicídio provocado sempre por um quadro de depressão. Então, os quadros de depressão, quando chegam a ser muito profundos, eles podem também levar a esse desencanto total pela vida, ou essa visão de solução de problema através de tirar a própria vida. Então, para a gente perceber o quanto isso é importante e o que pode acarretar para nós.